A liberada a restrição de 80 para o 5898 positivo? Autorizada a restrição 5898. Teste 5898, chame Recife em 13325, alternativa 125, 1. 3325251, bom dia. Bom dia. Salvador, Rio 5973. Controle Salvador, Rio 5973. Controle Salvador, Rio 5973. Controle Salvador, Rio 5973. Controle Salvador, Rio 5973. Rio 5973, desça para 2000 pés, um ajuste no 015, chegada a Mari. 2000 com no 015. Informação, a gente estava com o centro de aqui, mas não conseguiu encontrar, tá? Copiado, aciona identificação 5973. Descendo a 2000 com o mil pés, chegada bom, 357, ajuste no 015. Rio 5973, tem condição de completar a aproximação? Confirmo. Aposto estabilizado. Deixa mais estabilizado, Rio 5973. O 995 desça para 5 mil pés, chegada bom, se ajuste no 095. Estabilizado. Eu 5973, complete a aproximação, torre em 1895. Vai chamar o 1895, obrigado. Torre Salvador, Rio 5973. Rio 5975. Tem livre pouso na 10, o vento está de 1 a 7, 0 graus, com 3 nós, cheque trem. 1 a 7 com 3, vai checar, já está com 3. O 904 desce para 6 mil pés, ajuste no 015, chegará bom. Já travado, Rio 5973. 170 graus com 39. 17 com 3, Rio 5973. E o 5973 no solo aos 32, livra à direita, prossegue via Alfa, Juliette, vai para a remota, correção, Alfa, Juliette, Alfa, Kilo, pátio 3, a posição é a 09 no pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, A 2597, desça para 2010, ajuste no 015, reposta habilidade na LS. 2010, ajustado no 015, reposta estabilizada, 2597. Golo 995, informa a velocidade indicada. 250 nós. Reduza para 210 nós, Golo 995, descida para 2010, 1015 é o ajuste, reposte no localizador. 210, se cobriu, 1015, localizador, 905. Ouro 804, prossiga para 2000 pés, reposta estabilizado, 1015 o ajuste. 2000 pés, tomara a estabilidade alterada, 3 munições. Livre das restrições, gol 1804. 1804, liberada, 3 munições, bom, quebra, obrigado. Ouro 715, desça para 4 mil pés, na chegada bom, se ajuste no 015. Geral 9970, desça para o nível 050, chegar a Mari. Boa noite, 04, vai seguir o tráfego na companhia, posição de 12 horas, aeronave a 8 milhas com 210 de ground. Oi, Chico, a gente já está reduzindo também para 210, obrigado. Para 2000 pés, gol 995, reposta estabilizada. 2000 reposta estabilizada. Pia. 360, copia. Autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 10, cumpre o perfil da saída da Leda Bridge, onde intercepta peso Luno 6, Bravo Hotel Zulu Bridge. Aciona 5054 no transponder, no 208 a frequência do controle. Guarulhos, nível de voo 360, via Rampa do Plano, Bridge, peso Luno 6, Belo Horizonte, Trivia Posse, decola da 10, curva direita da Leda Bridge. 0054 no telefone, 208 ao contrário. Cotejamento correto, me chama quando pronto para push, confirma o gate. Portão 62. Gente. Chama na plana. Tá 3597, estabilizado elétrico. 3597, complete, aproximação, chame torre 1895. 1895, 3597. Salvador, bom dia, tá 3517, uma milha para a Índia Serra, baixar travado visual. 517, tenho contato visual, tem livre pouso na 10, o vento é calmo. Tente autorizar pouso na 10, tá 3517, tá salvo. Estabilizado, gol 1995. Gol 995, complete a aproximação, chame torre 11895. Desoito, ONU 7, ONU 5, vetoração para o sequenciamento, curva à direita, proa 230. Caso de falha após 20 milhas, reassume Duna. 230, caso falha, 10 milhas, 1, 2, 1, 7. ONU 7, ONU 5, prossiga para 2.000 pés. 2.000. Sideral 9970, desça para 2.000 pés, ajuste no 0, no 5, reposta pisada no LS. Cantipa 2.000, ajustado, vai reportar estabilizado, final. Eita, prossegue via Alfa Juliette para posição 4 no pátio principal. Direita, Alfa Juliette, posição 4, entre 597. 570, prossiga para o nível 050. Oi, bom dia, gol 1995, final e baixo travado. Gol 1995, muito bom dia, livre pouso na 10, o vento é calmo. Livre pouso na 10. O gol 1804, estabilizado na LS. 1804, complete a aproximação, torre em 1186. 1186, obrigado. Corrigindo o gol no 804, 1895. Ciente, 1895, obrigado. Salvador, bom dia, gol no 804, comando número 2, a 2 milhas e meia do externo. Continue a aproximação, guardando a pista livre, gol no 804. 804.